Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Ah, olha, hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. O meu grito e o meu canto é a voz de contar. Um poema de Mário Dionísio. Achada na rádio. O prazer da escuta. Esta achada na rádio é especial. Hoje é 1 de maio e queremos lembrar o mês de maio de 1974. Pegámos no livro Maio Dia a Dia, um grande almanaque editado pela Associação Abril em Maio e pela editorial Teorema em 2001, que reúne todas as notícias que saíram nos jornais nos 31 dias de maio de 1974. Desse mês tão cheio, escolhemos apenas uma notícia para cada dia e desencantámos algumas canções e outros sons. Viva Maio, e especialmente aquele querido mês de maio de 74. 1 de maio. 80 senhoras cotizam-se desde 25 de abril para comprar comida que fazem e entregam aos soldados do MFA. Maduro maio, quem te pintou? Quem te quebrou o encanto, nunca te amou. Raiava o sol já no sul. E uma falua vinha lá de Istambul. Sempre depois da sexta, chamando as flores, era o dia da festa, maio de amores. Era o dia de cantar. Uma falua andava ao longe a varar. Maio com meu amigo, quem dera já. Sempre no mês do trio se cantará. Que importa a fúria do mar. Que a voz não te esmoreça, vamos lutar. Uma rua comprida é repastor, vendo o soro da vida que mata a dor. Anda a ver maio nascer. Que a voz não te esmoreça, a turba romper. Que a voz não te esmoreça, a turba romper. Data entre todas memorável. O 1º de maio de 1974. Manifestação única na história do país e talvez de todos os países. Todas as janelas repletas. Bandeiras, cravos, cravos e mais cravos. perto de 1 milhão de pessoas sem um único incidente. Multidão compacta, marchando, cantando, gritando de alegria, polícias gritando também, fazendo sinal da vitória, chorando. Constantemente, por toda a parte e em todas as bocas, o povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. E o mesmo no Porto, em Coimbra, em todas as terras do país. Mário Dionísio, 1 de maio de 1974. Uma multidão imensa, movida por uma mesma força interior, esquecida dos seus interesses pessoais, ou de grupo, ou de partido. Todos feitos de um coração, como diria Fernão Lopes, porque os seus interesses pessoais, de grupo ou de partido, eram claramente um só: o de esmagar definitivamente o fascismo, essa forma extrema e brutal de uma mentalidade inquisitorial secularmente instalada neste extremo da Europa e que, na sua formulação mais simples, se pode reduzir à manutenção desesperada, enraivecida, odiosa, de uma sociedade de exploradores e explorados. Mário Dionísio, 1979. 2 de maio. Grupo de amigos e admiradores de Mário Dionísio. Imediata nomeação para a Faculdade de Letras de Lisboa. O tempo tem lá dentro uma espiral, uma espiral que se chama história, e que num andar natural e por força de vontade resolveu ter um capricho chamado liberdade. Tão material como qualquer planeta, num constante movimento em harmonia universal. A história tem lá dentro um mecanismo habitado por homens tão diferentes, e que me perdoem o aforismo se os mais pobres da nação resolveram ter um desejo chamado revolução. Ato imortal de quem torce o rumo à vida, arrasando baionetas na direção sideral. Em todo o espaço-tempo percorrido se encontra a inteligência criadora, e que no corpo do oprimido forja a ideia e o canhão contra o tirano e o ludíbrio, também chamado traição. É mandarete no tiroteio de banquetes, onde se enfeitam burlões com discursos e foguetes. Eu a querer-te cantar com afeto e sentimento, a harmonia em tom menor num compasso mais lento, mas o amargo vem à boca, vingador, como disse o escritor. Isto dá vontade, ai de morrer. Se eles te matam, atam, a gente luta, labuta e até apetece viver. Quando existe coragem à mão cheia, recordo a Maria da Fonte, ainda mais a patuleia que num passo popular conquistou vale e montanha para se perder no mar. Numa traição de tribunos setembristas que da revolta venderam a alma e o coração. Se a história é longa e nunca se repete, tem pelo menos algo semelhante. e à consciência que compete saber quantos liberais entraram a matar abril, tal qual ontem os cabrais. São rabanetes de ceias à americana, com a liberdade a juros, custeando beberetes. E eu a querer-te cantar com afeto e sentimento, harmonia em tom menor num compasso mais lento. Mas o amargo vem à boca, vingador, como disse o escritor. Isto dá vontade, ai de morrer. Se eles te matam, atam a gente, luta, labuta, e até apetece viver. Três de maio de 1974. Vendedores ocupam mercado do cais do Sodré. É o melhor para a saúde, é o melhor para o amor, é o melhor para a alegria, veja isto por favor. É o melhor para a saúde, é o melhor para o amor, é o melhor para a alegria, veja isto por favor. Tem abertura fácil, tão prática e barata, tem muitas cores. Toda a gente quer, mas tem receio de experimentar. É útil, excitante, indispensável, urgente e importante, homem e mulher, toda a gente quer. Oh, freguesa, venha cá, não tenha medo, venha aqui à beira, toca a comprar, toca a dançar. Não tenha medo, vamos embora. Olha o produto revolucionário, olha a promoção, vai mudar a sua vida. É o melhor para a saúde, é o melhor para o amor, é o melhor para a alegria, veja isto por favor. É o melhor para a saúde, é o melhor para o amor, é o melhor para a alegria, veja isto por favor. Tem abertura fácil, tão prática e barata, tem muitas cores. Toda a gente quer, mas tem receio de experimentar. É útil, excitante, indispensável, urgente e importante, homem e mulher, toda a gente quer. É útil, excitante, indispensável, urgente e importante, homem e mulher, toda a gente quer. Mas tem receio de experimentar. 4 de maio. Manifestantes portugueses em Paris, frente à embaixada, exigem independência imediata de Angola, Moçambique e Guiné, amnistia para todos os exilados políticos e a entrada em Portugal sem condicionalismos dos refratários. Para fazer mal, menino cresceu, já foi à escola de sacola. Um e dois e três, já sabe ler, sabe contar. Menino cresceu, já aprendeu a trabalhar. Vai gado guardar, já vai lavrar e semear. mas não colheu de semear. Os senhores da terra mandam para a guerra morrer ou matar. Os senhores da guerra não matam, mandam matar. Os senhores da guerra não morrem, mandam morrer. A guerra é para quem nunca aprendeu a semear. É para quem só quer mandar matar para roubar. A roda no roseiral, que os meninos lindos não nascem para fazer mal. Soldadinho lindo era o rei da nossa terra, fugiu para a França para não ir morrer na guerra. Soldadinho lindo era o rei da nossa terra, fugiu para a França para não ir matar na guerra. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cinco de maio. Ocupadas as casas da Fundação Salazar, vazias há 2 anos. 90 moradias prontas e 200 inacabadas, por moradores do bairro do Casalinho. Já tinham sido ocupadas casas da Câmara Municipal de Lisboa, no bairro da Boa Vista, Relógio, Furnas, Galinheiras, com o apoio do MRPP. Embrião de Comitê de Bairro. Subindo o abismo da sombra de onde vieram, já sem medo e sem vergonha, virados para a luz do dia. Será esta a nossa porta? Perguntavam um pouco inquietos, por terem pela vez primeira 4 paredes e 1 teto. Por terem pela vez primeira 4 paredes e 1 teto. Certo, ninguém lhes disse que são os heróis de agora, maiores que Alexandre Magno numa batalha perfeita. Sem perguntar ao Estado qual o caminho a tomar, correm riscos, correm penas, quem sabe onde vão parar. Correm riscos, correm penas, quem sabe onde vão parar. Thank you. vêm os nossos soldados, esses sim sabemos quem são. Os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, diz a criança. Não tenhamos medo, pois ninguém melhor poderá resolver esta luta. A favor de quem, ao lado de quem? A favor de quem, ao lado de quem? A favor de quem, ao lado de quem? A favor de quem, ao lado de quem? Vamos, coragem, chegou o momento de preparar os nossos argumentos. Não tenhamos medo, são nossos amigos. Não tenhamos medo, são nossos amigos. São os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, diz a criança. Já estão a dobrar a rua, lá vêm eles. Já estão a dobrar a rua, lá vêm eles. Não tenhamos medo, pois ninguém melhor poderá resolver esta luta. Segurem pela porta entre a maré. Venham ver o barco torto, água cá pela chaminé. Venham ver o barco torto, água cá pela chaminé. Maravilha, maravilha, já vejo os móveis dançar. Entre a água pela porta, o telhado vai tombar. Quando o mar se enfurece, anda com o derrubo pio. Sobre caminhos de prata, corre lágrimas a fio. Dia 6 de maio. Docentes e investigadores da Faculdade de Ciências de Lisboa decidem convidar a reingressar na faculdade o professor Manuel Valadares e todos os professores ainda não falecidos que foram postos de parte por razões políticas durante o anterior regime. Uma coisa é evidente, as pessoas estavam descontentes, perfeitamente descontentes com o sistema de ensino, com todo o sistema repressivo que encontravam aqui na faculdade. Uma coisa que era evidente para mim é que depois de acabar o período de exames eu me sentia muito mais estúpida. Tinha muito mais dificuldade em raciocinar, em encontrar em qualquer obra, em qualquer coisa que fizesse, a capacidade de discernimento necessária. Portanto, é evidente, portanto, que o tipo de ensino que nos ministravam, os exames que nos obrigavam a fazer, eram centrados no sentido de nos privar da capacidade de raciocínio. Portanto, um estudo feito à base de memória, com teorias completamente desatualizadas. Atenção para a chamada. Aderbal. Presente. Aninha. Eu. Breno. Aqui. Carol. Presente. Douglas. Alô. Fernandinha. Tô aqui. Geraldo. Ah. Itamarzinho. Faltou. Juquinha. Eu tô aqui. Pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater. Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever. A professora já tá de marcação porque sempre me pega. Disfarçando, espiando, colando toda a prova dos colegas. Ela esfrega na minha cara um zero bem redondo. E quando chega o boletim lá em casa eu me escondo. Eu quero jogar botão, videogame, bola de gude. Mas meus pais só querem que eu vá pra aula. Estude! E toda essa vez eu vou estudar até decorar, compadre. Pra me dar bem, minha mãe deixar eu ficar acordado até mais tarde. Ou quem sabe aumentar minha mesada pra eu comprar mais revistinha do Cascão? Não de mulher pelada, a diversão é limitada. E o meu pai não tem tempo pra nada. E a entrada no cinema é censurada. Vai pra casa, pirralhada. A rua é perigosa, então eu vejo televisão. Tá lá mais um corpo estendido no chão. Na hora do jornal eu desligo porque eu nem sei o que é inflação. Ué, não te ensinaram? Não.

primavera tá, cá estou doente. Mando urgentemente algum cheirinho de alecrim. De maio de 1974, proclamação dos estudantes do Instituto Superior Económico e Social de Évora, participação na gestão da escola, liberdade de expressão, direito de participação na constituição de júris de exame, liberdade de comparência às aulas, abolição do regime de faltas e liberdade de reunião nas instalações da escola. Fazemos das palavras fábricas de protesto, falamos da propriedade, famintos desta parte, fizemos pressa para fazer depender dos próprios, ficamos de ré, de frente os poderosos. Fartos do que participa, fartos do poder, fartos da polícia, fartos do que participa, formas de pessoas e formas de partilha, fartos do que participa, fartos do poder. Falsos deste país fabricam destinos podres fritos, desprezados pobres, frágeis, deserdados, precários. Fazemos diversos planos, futuro dos putos, fontinha de desejo público, fomos disso privados. Faz tudo para cima, fartos do poder, fartos da polícia, faz tudo para cima. Foda das pessoas e formas de partilha. Fazer dos pensamentos frutos de polpa fértil, discutir pontos finais, dissolver partituras. Fazemos das palavras fábricas de protesto, formas de pensar, formas de passar, formas de partilhar, formas de produzir, formas de participar. Dia 9 de maio, apelo de João Abel Manta. Parem um bocado com os conceptuais e com as pequenas obras-primas de galeria e xiça, façam bonecos para o povo. Ai, oh malhão, amalhãozinho, e oh malhão, vamos malhar, volta abaixo bem certinho, que água mole em pedra dura, já lá diz o Zé Povinho, tanto dá e até que fura, ai, tanto dá e até que fura. Passo o dia a trabalhar e o dinheiro sem se ver. Quanto mais o malho malha, mais o beijo é desaparecer. Ai, oh malhão, malhãozinho, e oh malhão, vamos malhar. Talta abaixo bem certinho, que água mole em pedra dura, já lá disse o Zé Povinho, tanto dá

em todas as fronteiras. Seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. De maio, formação do Sindicato de Trabalhadores de Agrícolas. Um trator, quando é usado com amor, com amor, com amor da terra nas rodas, quando é usado para todas as bocas que dele dependem, quando os que usam se entendem para dividir o produto segundo as necessidades, unindo a máquina ao fruto, unindo campo às cidades. Um trator dá que fazer ao suor, ao suor dos que põem na sementeira as sementes da maneira como as coisas se farão. E o nome revolução pode bem ser atribuído a um trator assim usado, a um braço assim estendido entre o futuro e o passado. Trator trabalha todo vapor, quando a gente aqui o trabalha, não tem nada que lhes valha, a não ser a sua vida, mal amada e mal sofrida, a não ser a sua história, embora da má memória, a não ser a alternativa, que é vida na cooperativa. Thank you. 13 de maio. Fotografados pela primeira vez no Funchal, os dirigentes fascistas destituídos a caminho do Brasil. No dia 25 de abril, as Forças Armadas libertaram-nos de um governo fascista, mas não nos libertaram nem da exploração económica, nem das forças da reação que se encontram ainda vivas entre nós. Por isso, mais do que nunca, é necessário continuarmos com a nossa luta. Durante muito tempo eu acreditei que também rindo se podia lutar e demolir até à caricatura este miserável sistema que nos dominou. No entanto, hoje despeço-me do riso com uma canção que é, de certo modo, o festival de tudo aquilo que passámos durante 48 anos. Há nela o aproveitamento de uma certa raiz popular que já vão ver qual é. Raiz popular que, aliás, foi muito útil ao fascismo. De São Bento a Santa Comba, com igrejas à mistura, seguem os restos mortais desta negra ditadura. Vai Marcelo e vai Tomás, em cortejo cabisbaixo. Vai Marcelo e vai Tomás, em cortejo cabisbaixo, com o bando dos carrascos, para raparem bem o tacho. Deixem passar esta linda brincadeira, que o fascismo está a banhos na Ilha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que o fascismo está a banhos na Ilha da Madeira. Em banquetes corta-fitas, em solenes palhaçadas, fomos sempre os primeiros com as contas adiadas. Foi o reino da mordaça, o ducado do terror, com o povo bem calado sob a mão do opressor. Deixem passar esta linda brincadeira, que o fascismo foi a banhos para a Ilha da Madeira. Ai, deixem passar esta linda brincadeira, que o fascismo foi a banhos para a Ilha da Madeira. O fascismo foi a banhos para a Ilha da Madeira e é preciso termos muito cuidado porque há carreiras irregulares de barcos. Em conversas em família, com pelôs de papo cheio, e a gente desta terra sempre muda de receio. Só a pedir licença, com vergonha de estar viva, com os dentes bem cerrados, sempre mais apreensiva. Deixem passar esta linda brincadeira, que o fascismo foi a banhos para a Ilha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que o fascismo foi a banhos para a Ilha da Madeira. Tantos anos de amargura, de feroz humilhação, enquanto a ditadura aumentava a repressão. Cerimónias de encomenda, regozijo nacional e a voz dos companheiros de peniche ao tarrafal. Deixa passar esta linda brincadeira, que o fascismo foi a banhos para a Ilha da Madeira. Ai, deixa passar esta linda brincadeira, que o fascismo foi a banhos para a Ilha da Madeira. À cabeça do cortejo, não podia deixar de ser, segue a PIDE DGS, arder em lume branco, tem a sorte que merece. Mais atrás a legião, rastejando pelas bermas, entra na multidão com o rabo entre as pernas. Deixa passar esta linda brincadeira, que o fascismo foi a banhos para a Ilha da Madeira. Ai, deixa passar esta linda brincadeira, que o fascismo foi a banhos para a Ilha da Madeira. Deputados lambebotas, comandantes de castelo, senhoras de fino porte, nem lhes vale São Marcelo. Deixa passar esta linda brincadeira, que o fascismo foi a banhos para a Ilha da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que o fascismo foi a banhos para a Ilha da Madeira. Mãe, deixa passar esta linda brincadeira, que faz isto foi a banhos para a Ilha da Madeira. Mais uma vez, deixa passar esta linda brincadeira, que faz isto foi a banhos para a Ilha da Madeira. . 14 de maio. Lutas no Banco de Fomento. JB Fernandes. Sandoz. Bayer, Portugal e Colónias. CUF. Pessoal Hospitalar do Norte. Caixa de Previdência do Norte. Continua a greve nas minas da Panasqueira. Greves nos estaleiros da Alverca. La huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. De maio. Petição dos moradores do bairro dos Olivais. Abolir o sistema de casas de renda económica, generalizar a modalidade de propriedade resolúvel a todos os utentes da Previdência. Comissão de inquilinos contra a lei do inquilinato, congelamento imediato das rendas de casa em todo o país, como já existe em Lisboa e Porto. Casas sim, barracas não. As casas são do povo, a baixa exploração. Casas sim, barracas não. As casas são do povo, a baixa exploração. Vim do campo para a cidade, terra alheia é maldição. É morrer de sol a sol por uma códia de pão, que metade da colheita vai para os bolsos do patrão. Estava farto de miséria, ver os filhos a chorar. Larguei tudo e vim-me embora para a cidade a trabalhar. Sem dinheiro e sem ter casa, fui para as barracas morar. Casas sim, barracas não. As casas são do povo, a baixa exploração. Casas sim, barracas não. As casas são do povo, a baixa exploração. Dizem que quem nasce pobre e sem dinheiro para estudar tem que andar sempre da canga e tem que se sujeitar ao que a sorte lhe trouxer e às migalhas que apanhar. Essa sorte eu a renego, que só dá sorte ao patrão. É conversa de quem quer continuar a exploração. Vou lutar que a minha sorte há de sair da minha mão. Casas sim, barracas não. As casas chão do povo, abaixo a exploração. Sou operário, sou pedreiro, trabalho na construção. Sou eu quem constrói as casas para os burgueses, para o patrão. Dou palácios aos senhores e vivo num barracão. A canalha que me espora tem tudo o que quer à parte. Chalés no campo e na praia, para amante e para gato. Tudo à minha custa enquanto vivo num bairro de lata. Casas sim, barracas não, as casas são do povo, abaixo a exploração. Casas sim, barracas não, as casas são do povo, abaixo a exploração. Mas já basta de miséria, isto agora vai ser diferente. Não haja gente sem casa enquanto houver casas sem gente. Pelo fim da exploração, marchemos todos em frente. Todos bem organizados, partiremos à conquista. Esmagaremos para sempre a opressão capitalista. Liberdade para o povo numa pátria socialista. Casas sim, barracas não. As casas são do povo, abaixo a exploração. Casas sim, barracas não. As casas são do povo, abaixo a exploração. 16 de maio de 1974. Reunião de trabalhadores têxteis da CUF em frente da empresa toda a noite. Às 5 da manhã, presença de dois delegados da Junta de Salvação Nacional. Satisfeita a reivindicação salarial, salário mínimo para os homens de 6 contos. As outras reivindicações remetidas para a administração. Por decidir o salário das mulheres que pretendiam igualdade com os homens. Vaisselle, faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde. Mais tout change, et voici Jules qui lange les fesses de l'héritier. Il balaye, et bientôt quelle merveille, il astique le plancher. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde. Mais tout bouge, et voici que les yeux rouges, il fait cuire le rôti. Il cuisine, quelle splendeur assassine. Fait la plongée, il essuie. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde. Mais tout marche, mais ça marche, et voici qu'il ne se cache quand il reste à la maison. C'est Germaine qui ramène tout l'argent de la semaine, ce n'est pas contre raison. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde. Mais il l'aime, mais il s'aime, et ce n'est pas un problème de savoir qui va porter la culotte ou bien les bottes. Et le seul drapeau qui flotte, c'est une tête d'oreiller. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde. Mais voici que sonne l'heure de traîner l'enfant qui pleure vers l'école au banc de bois. L'enfant de Germaine et Jules, sans y penser, articule dans les livres d'autrefois. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde. Tout recule, et plus tard le petit Jules aura des enfants aussi, qui derrière leur cartable dans l'école imperturbable épelleront ces niaiseries. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde. Qui c'est qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde. Oh ben non. Merde. 17 de maio. Miss Portugal, uma moçambicana, eleita em segredo no Hotel Sheraton, à porta fechada, com 60 convidados. modelo ocidental. Magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura e ar, quanto opressão. Não basta ser mulher, tem que estar tá dentro do padrão. Tem que estar dentro do padrão. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Outdoor high tech, modelo ocidental. Vaga, clara e alta, Miss Beleza Universal. Padrão, drão, drão, drão, drão. Dentro do padrão, drão, drão, drão, drão. Dentro do padrão, drão, drão, drão, drão. Magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura e ar, quanto opressão. Não basta ser mulher, tem que estar tá dentro do padrão. Drão, drão, drão, drão, tem que estar tá dentro do padrão. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. É ditadura e há quanto opressão. Não basta ser mulher, tem que estar tá dentro do padrão. Drão, drão, drão, drão. Dentro do padrão. Drão, drão, drão, drão. Dentro do padrão. Drão, drão, drão, drão. De maio de 1974. Moçambique. Alastram graves distúrbios laborais. Mais de 3 mil assalariados dos caminhos de ferro e estivadores pedem 600 escudos por turno de dia e 800 escudos por turno da noite. Continuam em greve, pelo terceiro dia, 5 mil operários das fábricas de caju de António Enes. Parcialmente atendidas as reivindicações na fábrica de descasca de caju da cidade de João Belo. Greve na DETA. Constituídas comissões de trabalhadores para reivindicações. Greve de camionistas. Greve em Tete, no mobiliário e na metalúrgica. Greve de mais de 1000 trabalhadores da barragem de Massingir, no Limpopo, por melhorias salariais, abonos de família, assistência médica, congestão do supermercado. J'ai perdu mes illusions, je suis ivre de la mer, je cherche des raisons pour reprendre la mer. Je suis dans la grève. J'ai perdu tous mes crayons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je rêve de quatre saisons, drapeau rouge et fond bleu ciel. Je suis dans la grève. J'irai manifester, arracher tous les pavés, soulever les cœurs blessés, brandir le verbe aimer. Je suis dans la grève. À tous les licenciés, les sans toile et sans voix, ceux qui sont bafoués, ce chant-là est pour toi. Je suis dans la grève. Abat tous les banquiers, les patrons, les usuriers. L'injustice et ses valets, la flicaille et les curés. Je suis dans la grève. Et le grand soir, demain viendra le jour où nous ferons l'amour sur les cendres du pouvoir. Je suis dans la grève. Gardez tous mes salaires, mon travail, ma misère. Je crève enfin l'abcès. Je prends ma liberté. Je suis sur la grève. Soit l'horizon d'un monde enfin peut-être. J'entends la déraison d'un monde sans Dieu ni maître. Je suis dans la grève. Je suis dans la grève. Je suis dans la grève. Je suis dans la grève. Je suis dans la grève. Dia 19. Técnicos de desenho do Ateliê Conceição e Silva disponibilizam o sábado para formação de grupos de trabalho voluntário e gratuito para execução de habitações condignas. Éramos para cima de 1 milhão de moradores sem eira nem beira. A fazer das tripas coração, cada qual à sua maneira. A viver sem água e a viver sem jeito. A viver sem trégua, uma vida a deita em barracas velhas e andares desfeitos. E da conjunção destes fatores, pouco a pouco nasceu a ideia de formar comissões de moradores elegíveis em assembleia. Exigimos muito, fizemos projetos, ocupamos casas e erguemos tetos com a população e até alguns arquitetos. Vamos para a frente com a organização popular. Vamos para a frente com a organização popular. Vencer é lutar. Eram várias vezes 1 milhão, vários milhões de trabalhadores a fazer das tripas coração e a sonhar com dias melhores. A vender o corpo e a comprar migalhas, a emprestar a vida e a viver ao calha, ser despedido por dar cá aquela palha. E da conjunção destes fatores, pouco a pouco nasceu a ideia de formar comissões de trabalhadores elegíveis em assembleia. Lutamos primeiro para sobreviver, mas no fim de contas para enfim poder mudar o destino, lutar e vencer. Vamos para a frente com a organização popular. Vamos para a frente com a organização popular. Vencer é lutar. Popular. Vamos para frente com a organização popular. vencer, é lutar. De maio de 1974. Acabam as greves nas minas da Panasqueira, reivindicações satisfeitas, férias, aumentos salariais, 300 kW de energia elétrica, mas não conseguem as 40 horas. Acaba também a greve dos corticeiros do Seixal, satisfeitas as reivindicações. É um fixe, um bacano, é um porreiro. Não procura lucro fácil, não faz nada por dinheiro. Paga tudo direitinho, horas extra por inteiro. Não exige nem pressiona, nem se arma ao pingareiro. Será o meu patrão de Marte, de Vênus, Urano ou Plutão? Faz do mandar uma arte, é para ele esta canção. Não sei de onde ele vem, mas assim não há igual. Não é homem nem mulher, nem cá de Portugal. Não tem ninguém a recibo, só contratos e efetivos. Escolhe os trabalhadores a dedo, não há cunhas nem fracos motivos. Se dá jeito, formação, não hesita nem faz pela metade. Trabalhar com o meu patrão é melhor que a universidade. Se não é extraterrestre, com coluna vertebral, não sendo homem nem mulher, é porque é um animal. Com sentido de justiça, leva a sério o trabalho. A lição é muito explícita. Oh, patrões, vão pro... De maio, exílio de Américo Tomás e Marcelo Caetano no Brasil. Recebidos por entidades secundárias do Ministério dos Estrangeiros, instalaram-se no Hotel Hilton com a mulher e a filha de Américo Tomás, protegidos por numerosos agentes de segurança, proibidos de atividades políticas, Caetano visitado pelo embaixador brasileiro em Portugal. Reações nas ruas de Lisboa. Surpresa, indignação, alívio, é bom para evitar contágio, decepção, apreensão. O Cabral fugiu para a Espanha. Não sabem os cabrais deste país, quando vem o caldo entornado, quando existe um movimento popular que põe em xeque o poder, raspam-se todos ali a caminho de Badajoz, outros aqui a caminho da Galiza, né? E põe-se ao fresco, né? Onde os acolhem assim os seus pares ou iguais. E já naquela altura essa tradição se repetia, por ocasião do movimento da Maria da Fonte, movimento popular contra a política fiscal do Costa Cabral, essa força popular ganhou tal desenvolvimento que chegou inclusivamente ao Algarve. Então o Cabral viu o caso mal parado, né? De conivência com a Santa Aliança das Coroas Europeias, raspou-se. Né? E antes nós vamos cantar o Cabral fugir para a Espanha, quem quiser dançar. É para ajudar o Cabral a fugir para a Espanha, na caleche. Né? Aprende, rainha, aprende, mede bem o teu poder. Todo lado o povo do outro, qual dos dois há de vencer? Cabral fugiu para a Espanha com uma carga de sardinha, com a pressa que levava, nem disse adeus à rainha. Viva Maria da Fonte, vem com esporas de prata, a cavalo na rainha, com o Saldanha à riata. Fugiu para a Espanha, já lá vai para a Galiza, com a pressa que levava, nem disse adeus à Luísa. O Cabral queria ser rei, a mulher quer ser rainha. Foram-se os cabrais embora, só ficou a Luizinha. Dia 22. Reunião da população das freguesias lisboetas de São Vicente, Santo Estevão e São Miguel, frente ao Panteão de Santa Engrácia. Vou protestando contra os maus ventos que os momentos bons vão rareando. Na tarde inquieta já se ouve um pranto, neste recanto cheira a sarjeta. Estar agitado é ofício de poeta. Estar agitado é ofício de poeta. Não estou sozinho em cada esquina, nasce outra sina ou novo caminho. Vai ter queixume, vivo o presente intensamente, que a vida é lume. O importante é remar contra a corrente. O importante é remar contra a corrente. Vou-me apertando no torniquete, sou um joguete de um vil desmando. Por que razão, no mês corrente, num de repente foge-me o chão? Cabeça erguida que estou vivo, que sou gente. Cabeça erguida que estou vivo, que sou gente. Alabote! Vou-me apertando no torniquete,

24 de maio, exibição de Outubro, de Eisenstein, na Cinemateca. De maio, Zeca, Adriano e Fanhais dão concerto para bombeiros de Porto Alegre comprarem ambulância. Venham mais cinco, uma sentada que eu parto já. Do branco ao tinto, se houver isto que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. Dispara a cinta, já creio que era e dá quem dá limar. Não me obriguem a te para a rua a gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zampar. Eu bem sei, assim que queira tentar abaixo que eu levantei. A bucha é dura, mais dura é a razão que assustei. Só nesta rusca não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua a gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Vinte e seis de maio, concerto no Coliseu,

28 de maio. Quarto dia de conversações em Londres, entre o novo regime português e o PAIGC para um acordo do cessar-fogo na Guiné-Bissau. O segredo absoluto, ao fim de 3 dias de conversações entre o governo português e o PAIGC, começa a intrigar muitos observadores. Dia 29. Manifestação de vendedores ambulantes contra as prisões e espancamentos de que foram vítimas durante o antigo regime, pelo direito aos benefícios da Previdência e amnistia dos que estão presos por não poderem pagar as multas. sempre a gritar. Longos pregões sem descansar. Diz Marcolino, então que fazes tu? Afio navalhas, facas e outras coisas mais. Objetos de uso vulgar, mas que também podem ser fatais. Limpo chaminés e arranjo os vossos jardins. Mas quando preciso e posso, também assalto os vossos quintais. Se outra vida tiveste, o que fizeste, o que te fez mudar? Já fui camponês, soldado, e a vida foi sempre igual. Insultei patrões, oficiais, e nunca me senti mal. Ganhava pouco, fome de cão, e enchia a pança aos canibais, e ainda encho. Fui sempre disciplinado, pois claro que outra coisa posso ser então. Diz Marcolino, que já viste então? Vi um patrão fugir ao som de uma explosão. Vi uma cadela com dores parindo polícias com cabeças de cão. Contra a tese de certos doutores, vi um povo de armas na mão. E um padre a gritar socorro, ai ai, que me corta o coração. Forte, o que vais tu fazer? Vis, Marcolino, tens algo a perder? A perder nada tenho, talvez a vida, tanto faz. Na vida tenho a ganhar lutando, sozinho é que não sou capaz. Mas há muitos como eu mesmo, centenas de milhares, dispostos a lutar e vencer, tudo para a frente e nunca para trás. De maio de 1974. Ferroviários, se fizeram greves contra o fascismo, não o farão agora para não impedir o governo provisório de lançar as estruturas democráticas de que o país necessita. Os padeiros, por seu lado, fazem um apelo à população para que compre apenas o indispensável. A Europa, o Brasil, o Santarém, está tecnologicamente preparada para o desempenho das mais elevadas funções do que o país necessita. Havia na terra um homem que tinha uma gaita bem de pasmar. Se alguém a ouvia, fosse gente ou bicho, entrava na roda a dançar. Um dia passava um sujeito e ao lado um burro com louça a trotar. O dono e o burro, ouvindo a tocata, puseram-se logo a bailar. Partiu-se a faiança em cacos com a dança e o pobre pedia a gritar. Ao homem da gaita que acabasse a fita, mas nada ficou por quebrar. O juiz de fora, chamado na hora, só tenho que te condenar. Mas quero uma prova, se é crime ou se é trova, faz lá essa gaita tocar. O homem da louça, sentado na sala, levanta-se e põe-se a saltar. Enquanto a Rebeca não se incomodava, a sua cadeira era o par. Pulava o jurista de quico na crista, ninguém se atrevia a parar. E a mãe entravada, que estava deitada, levanta-se e põe-se a bailar. Vai de folia, vá de folia, que há sete anos me não mexia. Vá de folia, vá de folia, que há sete anos me não mexia. Vá de folia, vá de folia, que há sete anos me não mexia. Vá de folia, vá de folia, que há sete anos me não mexia. 31 de maio. Reajustado o pré dos praças, de 30 escudos para 250 escudos. Eu juro, eu juro, juro,